Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Radamés Inátali, 100 anos. Radamés Inátali vinha de uma família de músicos de origem italiana de Porto Alegre. A sua estreia como pianista no Rio de Janeiro, ainda bem jovem, foi auspiciosa, mas o ambiente musical da época não lhe teria permitido trabalhar exclusivamente como pianista, e o ofício de compositor irrompeu em sua vida quase que como uma necessidade. Já em 1932, vemos Radamés contratado pela Victor, e a atividade como arranjador seria a tônica de sua vida musical, com passagens sucessivas pela Columbia, pela Continental, pelas rádios Nacional e Marink Veiga, e pelas TVs Excelsior e Globo. Já nos anos 20, ele havia tomado um choque de profissionalismo ao ouvir as gravações de Duke Ellington e Benny Goodman, o que o levou a evolver uma concepção de arranjo brasileiro que mesclava sua experiência com a música sinfônica e o brilho das big bands americanas. Até os anos 30, o conceito vigente de arranjo ainda estava muito ligado ao núcleo do conjunto regional, com violões, cavaquinhos, acordeões e uma percussão um pouco tímida. Radamés foi um dos criadores de uma suntuosa concepção de arranjo sinfônico para a MPB. Ambiente de rádio, Inátali travou estreitos laços de amizade com vários violonistas populares notáveis, já que, estritamente falando, não havia ainda concertistas de violão clássico brasileiros. Nos anos 40 e 50, Segovia e Carlevaro visitaram o Brasil com frequência, mas os concertos de Inátali para violão foram concebidos para o violão solista popular brasileiro. O concertino número 2 foi um presente do compositor para Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto. A esposa de Garoto tinha dito a Inátali que o sonho do marido era tocar no Teatro Municipal do Rio, coisa que até então só Segovia tinha feito. E assim, o compositor escreveu esta obra que foi de fato estreada por Garoto sob a regência de nada menos que Eleazar de Carvalho em 53 no Municipal, provavelmente a primeira estreia de um concerto para violão e orquestra de autor brasileiro. Aliás, um presente oportuno porque Garoto, um dos nossos grandes músicos, faleceu prematuramente 2 anos depois. Radamés deixou um depoimento sobre esta obra. Como é o concerto? Ah, não é muito grande, mas é um concerto. O primeiro movimento tem 2 temas, depois o desenvolvimento, repete os 2 temas e termina. Isso é a forma de sonata e a forma de concerto. O segundo tempo é um andante com um tema só, mais ou menos quase um improviso, e o terceiro movimento é um ritmo brasileiro de macumba. O primeiro não tem nada, é um ritmo de marcha rancho. O segundo é um andante expressivo, quase improvisado. Um depoimento que flagra a relutância do autor em falar da própria música e, ao mesmo tempo, uma certa singeleza de pensamento musical, uma total ausência de agenda estética. O autor realizou mais tarde uma versão para violão e piano com o título de Sonatina número 2. Como a única gravação existente da versão orquestral é de qualidade tão lamentável que não faz jus à importância da obra, eu preferi mostrar aos ouvintes a versão com piano, tocada por Rafael Rabelo, acompanhado pelo próprio autor. Ouvimos de Radamés in Italy, concerto número 2 para violão e piano, com os movimentos Allegro Moderato, Saudoso e Vivo, ao violão Rafael Rabelo, acompanhado pelo autor Radamés in Italy ao piano, numa gravação de 1984, 2 anos antes do falecimento do autor. Neste concerto, aliás, a influência do jazz na linguagem de in Italy é bem evidente, especialmente no segundo movimento. O mesmo rastro nós podemos detectar no seu concerto número 4, o concerto à brasileira. Eu lembro de tocar esse concerto na Turquia recentemente e os músicos da orquestra dizerem: "Isso é contagioso, parece que estamos tocando Gershwin." De fato, o segundo movimento tanto pode ser visto como uma citação de Summertime quanto de Pixinguinha. Este concerto foi escrito em 67 para Laurindo de Almeida. Laurindo havia sido colega de garoto no Bando da Lua de Carmen Miranda. Estava radicado nos Estados Unidos desde os anos 50 como um respeitado músico de jazz. Ele pediu uma obra simples que pudesse tocar com facilidade com uma orquestra de reduzidas dimensões. E este é o concerto mais sucinto e prático que o Radamés escreveu. Aparentemente, o aposto "A Brasileira" foi acrescentado por Laurindo para não deixar dúvidas quanto à origem da obra. A escrita para cordas, como sempre em Italy, é cristalina e ritmicamente vigorosa. A escrita para violão é imaculada. Radamés tocava violão o suficiente para saber como chegar ao máximo de efeito com o mínimo de complicação. O terceiro movimento, em particular, produz um efeito empolgante com seus ostinatos de ritmos irregulares. Ouvimos de Radamés em Atali o concerto número 4, concerto à brasileira para violão e orquestra de cordas. Movimentos allegro moderato, lento e ritmado. Ao violão Daniel Wolff, acompanhado pela Orquestra de Câmara da Ubra, sob a regência de Tiago Flores. Se o forte de Atali é a praticidade e espontaneidade de sua música, o ponto fraco é exatamente a falta de um fundamento estético mais sólido e de um pensamento mais profundo sobre os problemas da forma e da linguagem. A sua imensa fecundidade, só de concertos para solista e orquestra, ele compôs 26. É marcada por uma fluência de escrita sem precedentes, mas ao mesmo tempo é um pouco formulaica. Frequentemente nós temos ainda a impressão de que ele está um pouco deslumbrado com a riqueza dos ritmos brasileiros e com a beleza misteriosa dos acordes dissonantes. E esse deslumbramento leva a passear pela forma sem muita direção. Ele conseguiu evitar essa armadilha nos concertos de violão número 1 e 4, mas ele encontrou uma verdadeira síntese no concerto para dois violões, oboé e orquestra. Aqui nós temos uma forma fluida e equilibrada, uma fluência de canção que nos lembra a música de câmara de Schubert. O duo de violões soa menos rapsódico que o violão solista em seus outros concertos e mantém um pulso e a direção da música sem criar buracos na continuidade da forma. A impressão geral é de uma serena propulsão, mantida através de temas deliciosamente perfilados e da mais perfeita proporção clássica. No terceiro movimento, em meio ao brilhantismo do rondó, ouvimos o Atali arranjador, numa curiosa citação de Cai Cai Balão. Este concerto é um tributo ao extraordinário valor artístico de um jovem duo, que hoje é, sem sombra de dúvida, o mais respeitado duo de violões do mundo, com os irmãos Sérgio e Odair Assad, que são os solistas nesta gravação do início dos anos 70, quando eles ainda despontavam para o cenário nacional. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atali o concerto para dois violões, oboé e cordas, com os movimentos Allegro Moderato, Adagio e Con Spirito, ao violão Sérgio e Odair Assad, acompanhados pela Orquestra Armorial, regida por Cussi de Almeida. E com este, chegamos ao fim do ciclo dos cinco concertos de Radamés em Atali, o mais importante corpus de obras para violão e orquestra de um compositor brasileiro, que clama por uma reavaliação, por uma gravação moderna e por uma inclusão no repertório ativo de nossas orquestras. Na próxima semana, faremos uma viagem aos primórdios do violão brasileiro com a obra de João Pernambuco. Nossos profundos agradecimentos a Ledice Fernandes, Luciano Lima, Ricardo Marui, Daniel Wolff e Gilson Antunes por sua consultoria. Por favor, envie seus comentários para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado e até a próxima semana. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Adriano Vieira e Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.